Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos essa noite aprender um pouco mais sobre a família, sobre o dom que o Senhor nos deu de viver nessa primeira comunidade, essa primeira igreja que nós temos, que é a nossa família. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja escancarado, esteja aberto, esteja sedento por aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o Senhor tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. E o que nós desejamos é que o Senhor venha agir nos nossos corações, agir nas nossas emoções. Nós sabemos que muitas vezes nós resistimos à Tua vontade. Muitas vezes nós preferimos a nossa vontade, preferimos as nossas escolhas, mas em nome de Jesus, sejamos rendidos às Tuas escolhas nessa noite. Que nessa noite Teu próprio Espírito Santo venha ressuscitar sonhos aqui. Teu Espírito Santo venha ressuscitar, Senhor, planos que talvez tenham sido abortados, tenham sido machucados. Eu creio que o Senhor tem o melhor para nós enquanto igreja, e que nós vamos conseguir, Senhor. Nós vamos continuar conseguindo. Nós, em nome de Jesus, não vamos nos render a tudo que luta dentro e fora de nós contra a família. Nós recebemos do Senhor o poder para viver os Teus princípios, o Teu chamado, a Tua vocação. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Dá uma olhada aí nesse tema que nós estamos propondo, entendendo que é a partir do casamento que a família se organiza. Então tá aí, vamos ler junto todo mundo, vamos lá? Um bom não é algo que você acha, é algo que você constrói. Maravilha, glória a Deus. Eu vou ficar sem microfone mesmo, vocês estão me ouvindo, não tá? Então acho que dá pra gente ficar assim, né? Então vamos trabalhar com os princípios. Os pais que estão com as crianças, por favor, não se constranjam. A gente está super acostumado com o menino, nosso meio é bom. Menino é vida, é fertilidade, glória a Deus, aleluia. Tá bom? Então, vamos lá. O bom que vocês estão aqui conosco. Gente, eu fui trabalhando esse material e, assim, tem muito conteúdo. Então, não sei se vai dar para acabar hoje, ok? Então, eu vou passar alguns princípios, eu vou comentar algumas coisas. E, de repente, se a gente não se aprofundar muito em algum desses pontos, já são outras questões, já são questões que a gente pode trabalhar no próximo encontro, ok? Mas, antes de começar, olha para o seu lado aí, vê se você conhece quem está do seu lado. Você conhece quem está do seu lado? Olha aí. Você conhece? Você conhece? Olha aí, se apresentem aí. Você conhece ela, Jaque? Você conhece a Lorena aí, Jaque, Fabrício? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Você já é de casa, não precisa dessa formalidade. Amém? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o lar. Então, eu tentei fazer assim, tipo um trocadilho com algumas coisas que a gente pode ter cuidado, porque nós recebemos alguns princípios e a gente quer aplicar eles. Só que às vezes, mesmo cheios de boas, de excelentes intenções, a gente se perde um pouco. Né? O Santo Agostinho, que de fato era um santo homem de Deus, ele dizia que o mal é o bem partido. O que seria isso? Por exemplo, uma pessoa que é carismática, não é aquela pessoa que chega no lugar e o ambiente se alegra, isso é bom, mas às vezes exagera nisso e ao invés de ser carismático acaba sendo inconveniente. Então o que seria isso? O bem partido. Deus deu um dom natural, Deus deu uma aptidão àquela pessoa e ela não soube usar e aquilo acabou estragando. Então, a boa intenção todo mundo aqui tem, mas nem sempre a gente consegue colocar isso na prática. Então, vamos pensar uma coisa. Vamos ver alguns princípios primeiro do lar. Claro, alguns, né? Porque isso é assunto para ambos e também não tenho competência para trabalhar tudo isso. Mas algumas coisas assim. Primeiro, um lar. Um lar, ele deve ter pais efetivos, mas sem afetação. O que é isso? Dentro dos pais efetivos, a gente podia considerar também pais afetivos. O que seria uma família afetiva e efetiva? Por exemplo, geralmente os homens têm mais facilidade em serem efetivos, como provedores, Pelo menos presumimos isso, né, irmão? A gente deve correr atrás disso, né? Hoje em dia a mulher também provém muito. Mas, geralmente, os pais são mais efetivos, diretivos, isso é mais do masculino. E as mulheres são mais afetivas e afetuosas. Então, eu resumi aí essa efetividade, ou seja, cumprir o seu papel tanto efetivamente quanto afetivamente. Eu já cuidei de pessoas que elas diziam assim, eu tive um excelente pai, e a pessoa começa a falar como era um excelente pai. De manhã cedo trazia a feira, não deixava faltar nada em casa, não deixava faltar roupa, não deixava... lá na rua foi a primeira casa que teve televisão. Aí você vai começando a ver como ele era efetivo. Mas quando você pergunta sobre o afeto, a pessoa diz assim, nunca papai me botou no colo. Nunca papai me deu um beijo. Então a ideia é que nós, a partir da nossa geração, possamos mudar isso. Amém, gente? Amém. Mas às vezes os pais são efetivos e afetivos, mas eles às vezes são um pouco afetados. O que seria isso? Seria um exagero. Um exagero. Às vezes a gente dá uma carga emocional a uma reação, a repercussão do filho tão grande, e é uma cultura psicológica de banco de revista de que tudo vai traumatizar a criança. Né? Tudo é um trauma. E psicólogo é engraçado, porque psicólogo, ele diz tudo que a gente não pode fazer com o filho. Né? Não pode. Desculpa os psicólogos. Mas assim, tudo que não pode. Mas você vê pouco falando a respeito do que pode, de como deve. E aí o que acontece? Às vezes a gente acaba criando uma cultura onde a criança é totalmente despreparada para os traumas que ela vai ter fora. A gente diz assim, não pode falar firme com seu filho? De como que eu não posso falar firme com meu filho se o chefe dele vai falar firme com ele? Se o guarda da Blitz que pegar ele sem um documento vai falar firme com ele? Se ele não se acostumar com alguém falando firme com ele, quando o guarda falar firme com ele, ele vai falar firme com o guarda e vai ser preso. Então, primeiro ponto aqui, de tanto que a gente vai tentar discutir, é um lar, pais efetivos, mas sem afetação. E é o Espírito de Deus que vai lhe dar a medida. O quanto que eu tenho que ser carinhoso, mas o quanto que eu tenho que ser firme também. Eu vejo isso ensinando dever para minha filha. Eu tento ser o mais carinhoso possível. Mas tem horas que eu tenho que chamar a atenção dela para que ela preste atenção. Eu não posso puni-la, nem gritar com ela, ou ser muito forte com ela, porque ela não entendeu como minha avó fazia comigo. Eu amo minha avó. Mas, gente, burro é uma palavra tão comum naquele tempo. E eu acabei acreditando que eu era burro mesmo. E o meu grande sonho, não que os pedreiros sejam burros. Existem pedreiros que são super top, né? Inclusive ganham muito bem. Mas eu achava que o pedreiro não precisava estudar tanto. Então, meu sonho era ser pedreiro. Olha aí um pedreiro de sucesso aqui, ó. É um construtor, tá vendo? Mas muito mais que isso. Então, eu entendi que não dava mais. Por quê? Porque ela punia a minha dificuldade. Não. A gente tem que chamar atenção, não só do filho, mas da esposa e do marido também, quando ele não está se empenhando. Amém, gente? Se você não vê o seu cônjuge se empenhando, com muito carinho, chama a atenção dele, chama a atenção dela. Ok? Isso é importante. Agora, não dá pra você, por exemplo, hoje minha mulher mandou fazer um arroz. E ela falou assim, faça o arroz. E aí, o que que eu fiz? Obedeci, é claro. E aí eu pensei, amor, tem certeza? Ela falou assim, faça o arroz, é simples. E engraçado, se você pedir uma receita pra Paula, você tem que perguntar, o que mais? Porque ela vai dizer assim, como é que faz o vatapá? Ela vai falar, você pega todos os temperos, bate, pega pó disso, pó daquilo, pó de camarão, pó de amendoim, pó de castanha, bate tudo, pega o pão, seca, bate tudo e mexe azeite e vai lá, bota um pouquinho de azeite no final. Aí você pergunta assim, e o que mais? Aí ela vai dar outra explicação. E o que mais? Outra explicação. Porque ela presume que você já sabe. As mulheres da família dela são assim, e eu vi isso. Ok? Então, eu falei, vou fazer arroz, como é que faz? Aí ela... Eu lembrei na minha memória, né? Eu lembrei. Minha avó fazendo arroz. Ela fazendo, que já vi várias vezes. Peguei o arroz, botei na peneira, lavei o arroz. Bastante para tirar aquele talco, né, que tem. E aí, cortei o alho pequenininho, fritei o alho. Né? Antes do alho dourar, Joguei o arroz, fritei o arroz. Aí, aprendendo, galera. E aí, fritei o arroz. Não, você é mestre Cuca, né? Humilhação. Aí, fritei o arroz. Só que eu achava, eu ouvi uma vez minha avó dizendo que arroz rende muito. E aí eu fiz muito pouquinho arroz. E aí ela elogiou a minha tentativa. Agora, não dá pra gente não elogiar a tentativa, amém, irmãs? Amém? Amém, irmãs? Amém? Eles tentam, né? Eles tentam guardar a roupa suja, eles tentam. Eles só não conseguem. Mas um dia eles vão conseguir, ok? Vamos lá. Pais afetivos, mas sem afetação. Com moralidade, mas sem moralismo. O que é isso? Com moralidade, mas sem moralismo. Eu falo para minha filha, você não pode trocar de roupa com a janela aberta. Aí, olha o que ela fala. Mas pai, a janela do vizinho está fechada. Eu falo, minha filha, mas ele pode abrir. Então, moralidade é uma coisa. O que é o moralismo? O moralismo é quando você quer... Presta atenção. Moralismo é quando você quer ensinar algo que você não vive. Isso é moralismo. E que os filhos não veem. E que a esposa não vê. Isso é moralismo. Não faça em nome de Jesus. Então, a moralidade é o limite daquilo que a palavra nos ensina, daquilo que a sociedade conservadora, baseada na palavra, nos ensina. Agora, o que nunca vai funcionar é o pai sem camisa na mesa mandando me vestir a camisa para almoçar. Não vai funcionar. Ele vai dizer, mas o senhor está vestindo, está sem a camisa, está mandando vestir a camisa? E aí o pai fala, cala a boca, menino, quem manda aqui sou eu. Isso é moralismo, ok? Então você vai criar alguém que quando tiver mais força que você, ele vai fazer assim também. Vamos lá. Com pais doadores, mas não perdulários. Então um lar, só algumas dicas de um lar saudável. Pais efetivos, mas sem afetação. Com moralidade, mas sem moralismo. Com pais doadores, mas não perdulários. O que é um pai perdulário? Pai perdulário é aquele que dá além da necessidade do filho. Por quê? Porque não tinha. A minha mulher sempre me lembra isso. Ela dizia assim, meu filho, não precisa comer a carne toda. Não é porque você não comia carne muita quando era pequeno, você tem que comer a carne toda agora. Eu digo, ok, amor, é verdade, é verdade. Aí reduz um pouco. Quem teve uma infância pobre, geralmente tenta compensar o que o menino, o que não comeu com os meninos. Por que a gente quer fazer isso, gente? Né? Aí teve pouco, eu lembro que teve um tempo que Sofia tinha que tomar 3 Danones por dia. Por quê? Porque eu tomava Danone assim, no aniversário, no Natal. Então aí, Sofia desenvolveu uma intolerância à lactose durante um tempo. Por quê? Porque tinha que tomar iogurte, porque é proteína, porque é bomba. Ok? Então, calma. Por exemplo, o pai que diz assim, não, não tive, ele vai ter, e aí tem que comprar uma mochila mais cara, tem que comprar o tênis mais caro, e às vezes, presta atenção aqui, ó, às vezes a casa tem uma cultura do proibido comprar na cinquentenário. Não pode comprar cinquentenário. Cinquentenário é para pobre? Eu sou cabeça, não sou cauda? Eu tenho que comprar na Tigo? Se não for na Tigo, não serve para o meu filho? Gente, em nome de Jesus, entendeu uma coisa? Nós, como cristãos, devemos ser modestos. Ok? Modestos. Não tem vergonha nenhuma você comprar. É verdade. É verdade que uma roupa mais cara geralmente dura mais. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre a roupa mais cara dura mais. E às vezes dura mais, mas é muito caro, gente. Gente, eu digo pra vocês, eu não tenho nada contra quem quer comprar uma calça de R$300. Seja feliz, compre sua calça de R$300. Mas compre sua calça de R$300 se você não está devendo nada a ninguém. Amém, gente? Amém? Então, não seja perdulário. Olha só, muitas vezes nós estamos apertados financeiramente porque fomos criando um padrão de vida insustentável. Ok? Então, você, a sua família sobrevive sim a você morar num lugar mais simples. A sua família sobrevive sim a você comprar roupas mais baratas. A sua família sobrevive sim sem você ter que ter 3, 4 tipos de queijo na geladeira. Amém? Olha que graça de Deus que eu posso falar isso para vocês desse jeito, né? Eu poderia estar falando assim. Por exemplo, o que é que tem você comer fubá todo dia? Olha como você é afortunado. Não é verdade? Eu podia estar falando para um público e dizer assim, o que é que tem você comer margarina? Eu não estou nem discutindo nesse nível. E se for, glória a Deus, porque não é o que você tem que faz você ser o que você é. Amém, amados? Então isso tem que ser uma coisa livre na nossa mente, tá? Olha aqui, em nome de Jesus, não compre o carro mais caro. Compre o carro que você pode comprar. Não compre a roupa mais cara. Compre a roupa que você pode comprar. Outra coisa que você tem que ter cuidado é para você não querer mostrar que tem mais do que tem. Isso é luxúria. O que é luxúria? É quando você tenta mostrar que é mais abastado do que é. Que o Senhor nos livre disso, amém, irmãos? Então, com pais doadores, sim, doador, gente, pelo amor de Deus. Às vezes a gente não leva um gibi para casa para o menino para economizar. Gente, tudo bem, tem hora que tem que economizar mesmo. Mas como meu pai disse, economia de palito de fósforo. Lembra do Nonô Correia? Quem tem mais de 30 lembra do Nonô Correia aqui, não lembra? Você lembra? Você era dessa época? Você pegou? Roberto pegou essa época? Gente, eu era super fã de Nonô Correia. Por quê? Porque eu tinha pessoas na minha família que eram todos... Nonô Correia era um cara muito rico. Mas Nonô Correia dividia um fósforo no meio. Ok? Isso é um espírito de miséria. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Né? Vamos parar com isso. Ó... Oh. Vamos abrir mão. É bom você dar um presente ao seu filho. Eu vejo lá no meu consultório, tem uns carrinhos de plástico, gente, aquele de R$3,50. Os meninos, filho de rico, chega lá, fica com o carrinho. Brum, brum. Teve uma mãe que eu vejo, falou assim, solta isso, filho. Solta isso. Como que a gente diz assim, isso pode lhe machucar, isso não tem autorização do Inmetro. Gente, calma, peraí. Menino brinca, gente, com o que tem. Se o menino só brinca com um brinquedo novo, o problema está no pai e na mãe. E meninas também. Meninos e meninas. Último presente que eu dei para minha filha. Eu ficava traumatizado com o dedo no shopping, aí ficava vendo os presentes de 90, 100 reais. Gente, o último presente que eu dei para ela foi um Uno, aquele jogo de carta. Se não me engano, foi 12, 13 reais. Ela tá, hoje jogou Uno várias partidas, eu e ela de tarde. Feliz da vida com o Uno dela. Ok? Deus tem mudado muita coisa em mim. Eu quero compartilhar isso com vocês. Amém ou não? Então, filhos respeitosos, mas transparentes. O que é isso? Olha aqui que importante. Às vezes a gente tem um padrão de respeito dos filhos, que é um padrão de distância. O que é isso? O filho não pode falar nada. O filho não pode expressar opinião nenhuma. Você tem que ser absolutamente respeitado como um ditador, em alguns momentos. Quando você manda seu filho calar, ele tem que calar. Amém ou não, irmãos? É bíblico, ok? Mas cuidado para você não calar seu filho antes da hora. Às vezes o que ele tem para falar é muito precioso, ok? Então, a gente tem que ter cuidado. Eu lembro que quem aqui... Vamos ver a galera aí que tem mais de 30, com certeza. Quem aqui, o pai, só precisava olhar? Gente, meu avô olhava, ele tinha um olhar que tinha duas flechas assim, ó, que saía do olho dele. Ele me olhava assim, ó, ele olhava assim, ó. Rapaz. Ah, o pai de Amílio não pode. Não. Como é que o pai de Amílio olhava pra ele? Ele fazia assim, ó. Na hora ela obedecia. Gente, eu lembro que meu pai... E outra coisa, na hora do Jornal Nacional... Hein, Paulinho? Na hora do Jornal Nacional era assim... Gente, era assim, ó. Tinha dois chips. O primeiro chip era na boca. Se eu não obedecesse, o chip era uma sandália de couro que ele tinha, o per capita, que era mortífera. Jogava assim, ó, tipo estrelinha ninja, ó, fá! E batia com força e doía, e não podia chorar, porque ele tinha que ouvir o Jornal Nacional. Ai de mim se ele não ouvisse o Jornal Nacional. No carro, quando a gente se entregando nas três no mundo, não existia esse negócio de quem estava brigando. A mão virava em quem pegasse, pegava. Então, não era assim, quem está brigando não, era só que ia quem pegasse... Então era um X na outro, a mão ia. Então a gente padeava. Ó, gente, olha só. A gente tem que ter cuidado porque O que é o filho transparente? É um filho que você consegue saber o que está passando no coraçãozinho dele. Se você não consegue, se você não deixa transparecer o que está no coraçãozinho do seu filho, ele vai criar o que chama de psicologia de recalques. Ok? Recalques. São recalques. Os traumas são aquelas dores que nós lembramos. Mas tem algumas dores que nós não lembramos. Quantas vezes eu queria me explicar, quando minha avó falava, se entupa, gente, eu tinha que engolir o choro, assim, ó. Gente, aquilo foi tão... Eu amo minha avó, eu acho que minha avó é a melhor educadora que já teve no mundo. No mundo. Minha avó criou os irmãos dela com 6 anos de idade, ela criava os irmãos. Quando eu mando Sofia arrumar o quarto, ela bota dificuldade, eu chamo ela e falo, vem cá, a sua bisa criava os irmãos com 6 anos para arrumar o quarto. Então, olha aqui, filho, olha, inclusive para quem está ouvindo aqui na gravação no site, os irmãos dos Estados Unidos, a gente está mandando um grande beijo para vocês. Amém, irmãos? Amém. Já tem algumas famílias lá nos Estados Unidos ouvindo a gente, viu, Glória? Então, olha só, menino de 5 anos, de 6 anos, já toma banho sozinho, pelo amor de Deus. Toma banho sozinho, ok? Amém? A gente vai chegar nessas coisas daqui a pouco, tá? Então, só um pouquinho sobre a ordem no lar, mas vamos adiante. Relações interfamiliares. Irmãos cúmplices, mas sem complô. Se você é pai e tem mais de um filho ou primos, observe, porque às vezes os meninos não têm o que querem e eles se organizam contra os pais. Isso é gravíssimo. E como eles fazem isso? Eles se organizam para terem o que querem. Então observe, se vocês verem em sua casa, em nome de Jesus intervenha. Isso é ruim, é maligno, vai fazer mal a eles, ok? Às vezes eles combinam entre si. Alguns são surpresos, outros são com uma carência. Se eu fazia isso, como é que eles sabem? Eu sei. Então, irmãos cúmplices, mas sem complôs. Como que você vai promover a cumplicidade? Às vezes a gente erra muito quando diz, não fuxique seu irmão. Eu ouvi isso a minha infância toda, eu tenho um ódio disso. Porque o meu irmão de criação, ele pintava horrores comigo, horrores. E eu nunca tinha razão, nunca tinha razão. E quando eu reclamava com a minha avó, ela dizia assim, por que você está fuxicando, fuxicando para quem não é aqui da Bahia pode estar ouvindo, é quando você entrega o irmão. E diz, não entregue seu irmão. Você ensina aí o quê? Você ensina uma cumplicidade criminosa. Não faça isso. Não faça isso. Se você vê que ele tem prazer mórbido em entregar o irmão, isso tem que ser corrigido. Pelo sadismo dele, pela alegria de ver o outro sofrer. Mas, nunca corrija o filho só porque ele está entregando o outro. Onde está a fidelidade dele a você, que deve estar acima com o irmão? Então, cuidado com isso. Quem fez isso... Aproveita para pedir perdão ao Senhor, mas não é uma coisa saudável, ok? Os irmãos têm que ser cúmplices como? Por exemplo, um errou, o outro ajuda quem errou a consertar o erro. Isso é cumplicidade saudável, amém, irmãos? Amém? Ah, quem bagunçou o quarto, mãe, foi ele. Os dois arrumam. Isso é cumplicidade saudável, amém, irmãos? Vamos lá, tem muito. Casal amoroso, mas reservado. O que é isso? Gente, pode dar beijo na boca da frente do filho? Pode. Mas calma, peraí. Às vezes, a criança dorme no quarto, que é um erro absurdo, e o casal acorda para namorar de noite. Não, mas é embaixo do edredom. Gente, que coisa pra vocês? Vocês não são índios, não. Ó, isso não pode, ok? Amém? Se você, a Bíblia é absolutamente contra esse tipo de coisa. O que é que você faz? Se o seu bebê dorme no quarto ainda, o que eu não recomendo. Se o casal for ter relacionamento íntimo, tira o bebê do quarto, bota no outro quarto. Aí faz o que tem que fazer, aleluia, glória a Deus, bem feito. Depois vai lá e pega a criança e leva de novo. Por quê? Deixa eu falar. Tem crianças que menstruam antes da hora, por quê? Por causa da estimulação. Olha como o corpo feminino é interessante. Quem já foi mãe aqui, sabe o que eu estou falando. O menino está lá no quarto, na extremidade da casa. Aí o menino faz assim, ó. De mamar. O que acontece com o seio da mulher? Enche de leite. Às vezes ela nem percebeu conscientemente que o menino chorou. bocado de barulhos na casa, mas de forma inconsciente, aquela informação foi processada e o peito da mulher, a mama, começa a encher de leite. Por quê? Porque o corpo da mulher, quimicamente, responde mais estímulo, mais dentro do que o corpo do homem. Ok, queridos? Ok. Então, se o casal tem relacionamento íntimo na presença dos filhos, claro, né, com o filho teoricamente dormindo, o que vai acontecer? Você vai acelerar sexualmente seu filho. E ele, às vezes, que está no período de latência, sai da latência antes da hora, por causa dessa falta de cuidado. Então, casais, você pode dar um beijinho na boca do seu marido, sua mulher? Pode. Agora, não exagere na frente dos seus filhos, porque a gente tem que separar o público do privado. Qual é um dos grandes males da sociedade hoje? Eu vou ver um vídeo no YouTube para minha filha, mostrar alguma coisa, eu digo, peraí filha, deixa eu escolher aqui. Porque se você botar lá, moranguinho, né, que é aquela personagem de desenho, meu irmão, que aparece, tem 30 mulheres moranguinho e um desenho animado de moranguinho. Por quê? Por causa da publicação do privado. É um problema da sociedade. E às vezes começa na casa dos cristãos. Então, isso é um caso. Segundo, ó, gente, não dá para ser naturalista, não. Tem que preservar o corpo. Eu já estou falando a Sofia. Você ia tendar para não ficar mais nua na minha frente. Já reclamo ela quando ela tira a roupa da minha frente. Você é mocinha. Mas você é meu pai. Mas isso não é bom para você. Por quê? Porque ela vai começando a perceber que tem que guardar o corpinho dela. Amém, gente? Vou chegar mais isso depois. Então, casal amoroso, mas reservado, ok, amados? Outra coisa. Ah, pastor, mas eu vou dormir. E quando eu acordo, o menino está no meio da gente na cama. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para isso inventaram uma coisa chamada fechadura. Amém, irmãos? E na fechadura é um negócio que chama chave. Bota ali, roda. E aí a criança fica no quarto batendo na porta. Aí lá em casa é muito tranquilo com isso. Tô ocupado. Tá fazendo o quê? Conversando com a sua mãe. O que não é mentira. Amém, irmãos? Existem várias linguagens, né? Então, estou conversando com sua mãe. Depois eu vou aí. Pronto, ela sai. Ok, irmãos? Amém ou não? Glória a Deus, aleluia. Amém ou não, gente? Amém. Então, vamos ter esse cuidado que é saudável, ok? Pais reservados, mas abertos ao diálogo. Inclusive, ensinando sobre intimidade. Olha aqui, ó. A gente tem que ensinar, gente. O mundo ensina errado, a gente tem que ensinar certo. A criança começa a perguntar. Você já deve começar a introduzir o assunto, claro, respeitando a idade da criança, sempre, para não traumatizar a criança, ok? Mas essa curiosidade dela vai começar a ser atendida na escola. Ela vai perguntar aos colegas da escola. Eu soube de um caso de uma criança, de filha de pais evangélicos, que a criança começou a explicar como era o relacionamento íntimo do casal para a outra. Aí chamaram o pai da criança na escola. Aí ele disse, olha, isso é impossível. Só que, aí a gente foi investigando, né? Uma prima da família conversou assim numa roda, não sei se foi uma festa com a família, ela ouviu. Eles ouvem muito, ok? Então a gente tem que saber como falar e falar da forma bíblica e da forma certa. Por exemplo, Sofia já sabe o que é homossexual. Ela às vezes está na rua e fala assim, pai, homossexual. Não precisa, calma. Né? Ela diz assim, pai, aquele homossexual. Eu falo, filho, não tinha percebido, antes que você perceber. Então, assim, por quê? Porque se eu não mostrar para ela que existe, que é pecado, ela vai começar a achar que é normal. Entenderam, irmãos? Entenderam? Pai, e aí? A gente tem que amar, mas tem que ficar claro que isso não convém, não é de Deus. Não, as pessoas que comportam assim, estão arrependendo e não vão para o céu. Falar claramente. E ela sabe, ela lamenta isso. Quando a gente passa aqui, indo para minha casa, fica muitos garotos de programa ali perto da funerária. Às vezes homossexuais e tudo. Sofia já bota a mãozinha, Senhor, abençoa, tem misericórdia. Vai fazer o quê? Eu não posso abreviar os assuntos, mas se já tem a curiosidade, com cuidado e com muito zelo, eu tenho que trazer o jeito certo, ok? Amém, amém, irmãos? Então, lá, crianças dormindo em seus quartos, postos para dormir pelos pais, se tornaram adultos seguros e responsáveis. É um ritual lindo, irmãos. Olha, eu só não faço quando estou muitíssimo cansado, mesmo se fico super culpado quando eu não faço. Eu boto minha filha para dormir, ministro para ela, oro com ela, ministro a palavra para ela e ela dorme, sozinha, no quarto dela. Se acontece uma vez dela, da mãe botar para dormir no quarto, uma coisa assim, isso não é a regra. A regra tem que ser os pais botarem os filhos para dormir ao momento com eles. A Bíblia diz em Deuteronômio, ensina teu filho na cama. Mas claro que isso é impossível, ok? Isso vai fazer bem a eles, bem a vocês. Casa. Vamos lá, agora as mulheres vão amar essa parte. Olha lá, o marido lavando o prato com o filho, ó. Que massa, tá vendo? Tinha um monte de cena de mulher e filha. Eu disse, não, vou botar o marido e o filho. Olha lá que massa, ó. Casa limpa, mas funcional. Gente, isso é um princípio espiritual. Presta atenção aqui em nome de Jesus. A gente ainda tem muito tempo, tá tudo tranquilo. O que é uma casa limpa, mas funcional? Existem casas limpas, limpas, tão limpas, que você não pode nem usar a casa. Tem casa que é tão... Gente, não, calma, calma, calma. Casa é para usar. Tem sofá que não pode... Não bote o pé no sofá. Gente, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Tudo bem, se você tem uma regra na sua casa para botar o pé no sofá, ok. Mas veja se vale a pena. Não vai botar o pé calçado, né? Mas às vezes não aconchega. Tem marido com esposa, gente. O sofá, digamos, né? Que tem aquele negócio comprido assim, chique, como é o nome? Chaser. Hã? Aquele negócio chique, parece um divã. Pronto, pronto. Estamos na nossa área, Juliano. Parece no divã. Gente, aí se botar o pé em cima, o marido fala assim. Aí a mulher diz assim, amor, gente, eu não ouvi essa história aqui de ninguém, ok? Eu não ouvia. Se, qualquer coisa, o Espírito está me revelando, ok? E aí, o marido lembra, fica sempre lembrando quanto custou. Sabe quanto custou? Sabe quanto custou? Sabe quanto custou? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ó, pra que eu quero um sofá que eu não posso deitar gostosamente no meu sofá, pelo amor de Deus? Então, olha aqui, pelo amor de Deus. O cara já chega do trabalho sem saber onde pisa, sem saber onde pega, sem saber, meu Deus do céu, se um dia a mulher pegar no flagra bebendo água na boca da garrafa. Vai, divórcio. Divórcio não acerta. Eu tenho uma dica para as mulheres. Você não quer que o homem beba na garrafa? Põe uma garrafa para ele. Ele vai beber da outra, claro, porque ele é homem. Ele vai achar que aquela é alguma água saborizada para você, alguma coisa. Então, ó, casa limpa, mas funcional. Gente, casa limpa é de Deus, ok? Casa bagunçada é feio. É feio. Eu não estou reclamando com as mulheres, estou reclamando com a casa. Que minha mulher é testemunha. Eu sempre estou tentando ajudá-la, ok? Gente, olha só, presta atenção. O que é uma casa disfuncional? É uma casa que não pode deitar no sofá, não pode sentar na cama, não pode andar no chão, não pode comer nos pratos. Pelo amor de Deus, use a sua louça, não deixe para as suas netas. Usa a sua louça, não deixe para os netos. Tem gente que só usa copo plástico, porque tem que deixar os cristais... Gente, calma, peraí. Você quer guardar a sua louça caríssima? Guarde, mas cuidado, porque vai ficar tudo para os testemunhos de Jeová. A gente não vai levar nada, ok? Então, qual é a ideia? A ideia é que você... Eu estou falando assim, de forma respeitosa com os queridos testemunhos de Jeová, porque eles vão ficar aqui. Então, é um respeito a eles, ok? Então, casa limpa, mas funcional. Lar pacífico, mas dinâmico. O que é um lar? Às vezes o lar é pacífico, mas não é dinâmico. Não é dinâmico. Gente, olha, a gente tem que estar pronto para poder agir rapidamente em casa. O que é isso? Por exemplo, às vezes um casal amigo liga, oi, estou fazendo o quê? A gente está querendo ir aí. Ah, não agendou. Não agendou. Agora eu vou ver o Globo Esporte. Não pode. Aí alguém chama, vem aqui, ó. Aqui em Vida Nova isso é muito comum, né? Alô, vem tomar café aqui em casa. Opa, demorou, daqui a pouco eu tô aí. Ô gente, não vem por quê agora? Não, só vou acabar de tomar café, daqui a pouco eu vou. Gente, olha só, pacífico, mas dinâmico. É pacífico, é sossegado, Em nome de Jesus, eu vou dizer uma coisa que é muito séria. A gente está brincando aqui, é como o pastor Jeremias fala, né? A manteiguinha para poder a faca entrar mais fácil. Mas olha aqui, ó. Presta atenção. Tem casa que é gritaria. A Bíblia diz que gritaria é obra da carne. A Bíblia diz que gritaria é obra da carne. Não pode. Tem casa que é gritaria. Que os vizinhos dizem assim, eu nunca quero ser crente. O povo que briga é crente. Não pode. Então, peraí, pastor, mas eu estou zangado. Mas tem várias formas de lidar com a sua zanga que você não tem que gritar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Ok? É verdade que a gente vem de uma cultura de uma casa que grita, né? Lá em casa gritava. Gritava para valer. Né? Mas assim, pergunta: grito é autoridade? Não é. Grito, na verdade, é desautoridade. Pode reparar: se as pessoas na sua casa só te ouvem no grito, você está desmoralizada. Desmoralizado. Porque grito dói, incomoda. Então, é uma forma de bater sem usar as mãos. Então, em nome de Jesus, eu penso uma coisa aqui, ó. Antes de você gritar, pense assim, não vou me desmoralizar. Se eu grito, estou me desmoralizando. Gritaria é obra da carne. Eu vou falar no poder do Espírito Santo. Vou falar com calma. Eu vou ser respeitado. Amém, irmãos? Porque o que é que leva a gente a gritar muitas vezes é o moralismo. Eu não faço e obrigo o outro a fazer no grito. Mas que o Senhor nos livre em nome de Jesus. Amém? Família unida, mais acolhedora. Não se basta em si mesmo. O que é uma família unida, mais acolhedora? Olha aqui, ó. Como a gente termina? Uma família unida é uma família que, poxa, ela gosta de fazer as coisas juntas. Gosta de sair, gosta de ir para Itacaré para o resort junto. Amém, irmãos? Ah, vocês não são... Amém, irmãos? Amém. Ai, glória a Deus, aleluia. Pega a bênção, meu irmão. Olha só, gostam de estar juntos. Preferem estar com a família, isso é muito bom. Se você não gosta de estar com sua família, ora ao Senhor para curar isso, ok? Às vezes você é um pouco chato, às vezes você é um pouco chata. Eu mesmo, irmão, sou muito chato. Minha mulher não concorda, mas... Obrigado, amor. Mas o que é a pessoa chata? É uma pessoa que está o tempo todo querendo consertar os outros. Você é muito vaidoso, você já vai para outro pecado meu, que é a arrogância. O arrogante, ele sempre está certo. E sabe qual é um dos males da arrogância? É achar que vai mudar o outro por insistência. Não é assim. Para de ser cri-cri. Olha, amor, vou dizer para você, e eu me esforço muito. E como eu me esforço? Eu só falo 20% das minhas críticas. Imagina se eu falasse 100. Entendeu? Agora, repare, olha só. Chama lá o Machado. Brincadeira, amor. Olha aqui. Homens, o que vocês nunca podem criticar? Nunca, jamais. Nunca. Nunca diga que sua mulher ronca. Mulher não ronca, mulher dorme bem. Então, você diz assim, amor, como você dormiu bem? É uma grosseria dizer que a mulher ronca. Mulher não ronca. Mulher dorme bem. Se segura aí, amor. Que homem. Não. É, um amigo meu perguntou se mentir pode. Não é mentir. Oh, gente. Não é mentir. Olha só. Não é mentir. É você tratar de uma forma mais afetuosa, ok? E gravar pode? Pode! A mulher gravar o ronco do homem, porque a mulher não ronca, a mulher dorme bem. Mas o homem ronca. Então, se ele disse que não ronca, o que é que você faz? Faça um vídeo, não grave, que ele vai dizer que é do seu pai. Então faça um vídeo, aí você olha, aí você mostra assim, vem amor. Cuidado pra não pegar a camisola, hein? Porque vídeo vaza na internet. Mas tá vendo aí, você está, ó, dormindo bem, tá vendo, meu filho? Não, meu filho não, desculpa, não se chama marido de meu filho, né? Mulher de minha filha, por favor, depois os psicólogos explicam. Viu, amor? Ó, você roncando. O pior é que ainda vai fazer assim, ó. Aí, ótimo. Guarda isso e mostra pra ele. Ronco é uma coisa que tem que ter cuidado, porque geralmente ronco é sobrepeso e pode ter apneia do sono, coisa que pode levar até a morte, tá? Procura um especialista. Voltando aqui, o que é que o homem nunca pode reclamar? Da mulher, por exemplo, roncar. Nunca o homem pode dizer assim: amor, experimente um número maior. Não diga isso. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Porque, na verdade, isso às vezes leva até agressões físicas. Nunca diga assim: amor, experimente um... É verdade, se isso não acontece na vida nova, graças a Deus. Graças a Deus. Mas às vezes a mulher, ela faz malabarismo para entrar na calça. Ela bota a calça e não vai. Aí ela deita, levanta, puxa e prende o eclé e fecha a calça. Gente, essa calça está apertada. Deixa que o pastor fala isso. Apertou. Por que apertou? Porque o tecido com o tempo encolhe. Ok? O tecido com o tempo encolhe. Aí o que é que você faz? Compra um número maior. Ou então pega o telefone de Jackson e Raquel para poder orientar você ao treinamento funcional. Gente, olha só, é sério isso. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Às vezes a família é muito unida, mas não é acolhedora. O que é isso? Joãozinho e Mariazinha são tão... Vem vocês dois aqui fazer um exemplo. Vocês não são nada disso, então vai ficar legal para fazer. Aqui acho que ninguém é. Aí, esse belo casal, muito amado, fica assim abraçadinho. Gente, e junta até a perna, fica mais pertinho os dois. Gente, meu Deus, tem casal que não vai se suportar muito tempo. Por quê? Porque só cabe os dois na relação. Num certo sentido, só pode caber os dois, é claro. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmão. Vamos participar, amém? Mas tem casais que se bastam. Se basta, pergunta assim: quando foi que recebeu alguém na casa de vocês? Nunca. Quando é que vocês vão na casa de alguém? Nunca. Quando é que vocês chamam alguém para sua casa? Nunca. Isso é perigoso. A Bíblia diz que você não pode fazer piseiro na casa do irmão. Uma linguagem bem grapiúna, ok? Mas a Bíblia diz que viviam de casa em casa. Isso é saudável. Eu amo psicologia, amo atender, amo, gosto muito. Imagine você fazer o que gosta, ganhar dinheiro. Aí, afinal, o paciente na sessão ainda me paga. Eu falo: ui, que maravilha! Que não é jogador de futebol, né? Joga bola e ainda ganha dinheiro. Mas, cada vez mais, eu quero largar o consultório. Porque a minha alegria tem sido, e eu quero buscar mais isso, estar com vocês. Tem coisa melhor? A gente come junto. A gente come, brincadeira. Brincadeira, nem gosto tanto de comer assim. Caminham juntos. Aplausos para esse casal, por favor, gente, aplausos. Não, vocês não, ainda aqui. Ó, gente, é bom que o casal seja grudadinho, é lindo. Só que às vezes, eles só conseguem funcionar assim, grudados. Isso não é bíblico nem espiritual. Porque às vezes a própria igreja pode precisar de um ou de outro, ou dos dois. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se um casal, se essa comunidade aqui não consegue ter comunhão com a comunidade maior, existe algum problema na comunhão dos dois. Amém. Existem alguns débitos aqui, ó, nos dois. A carência está tão grande que eles acham que não cabe mais ninguém. Que se ela emprestar ele um pouquinho para o ministério, ou se eles forem um pouquinho na casa de alguém, vai estragar a agenda da semana. Isso não é saudável, não é bíblico. Sabe o que acontece? Essa dependência mórbida, ela acaba prejudicando a própria relação da família. Fica a família embotada, inútil no reino de Deus. Que o Senhor nos livre disso, amém? Pode sentar. Aplausos para o nosso casal. Aproveitar desse irmão, tomar um cafezinho lá em casa. Ah, boa. Olha só. Gente, olha, é o purê de batata. Se você não viu ainda, vai na internet lá, bota assim: pastor Ebiúba, é purê de batata. Não é não, Fabrício? Show de bola. Ok? Então vamos lá. Família unida mais acolhedora. Não se basta em si. Pergunte aí para seu cônjuge, no ouvidinho dele aí dela: quando foi que a gente chamou alguém lá para casa? Pergunta aí. Todo mundo, por favor. Ah! Ok? Não vale, não vale, não vale parente, nem colega de trabalho. Estou falando da igreja. Ok? Então, eu quero que a gente cresça nisso. Sabe por quê? Bom, repare, olha só. Aí, chama o casal, né? Vamos comer uma batata frita. Nós tínhamos um filme evangélico, uma coisa legal aí, juntos. Aí, o que acontece? Os casais, eles não vão ficar caçando defeito no outro. Isso não é espiritual, né? Mas eles se percebem. Eles se percebem. Ok? Aí depois ele chega assim pro cara. Por exemplo, a última vez que eu visitei vocês. A primeira, né? Porque é da casa nova. Aí, Jackson é... Assessor... como é que chama assim? Holístico é tudo, né? Quando eu quero saber de alguma coisa, eu pergunto pra Jackson. Até remédio, gente. Pode perguntar aqui. Natural. Notório. Aí... Estávamos na cozinha. Todo mundo tem 5 minutos de loucura e 5 minutos de médico. 50. Aí o que acontece? Estávamos na casa de Felipe Tati. Jackson, ó, percebeu um cheiro de gás. Cheiro de gás, nossa, coisa séria. Felipe com super fogão, Sonhaud, W Sister, Ultra Golden. Até relógio tendo fogão. Nunca vi fogão com relógio. É uma fusão híbrida de micro-ondas com fogão. E aí descobrimos... Lá, estávamos lavando a louça. Obrigado. E, enquanto isso, aí Jackson teve uma emergência também eclesiástica, da igreja, ele teve que atender um problema. E aí foi lá, eu e Filipão, enquanto a gente trocava, conversávamos, crescíamos. E ainda ficou com o fogão novo em folha, depois paga a conta Jackson. Então... Qual é a ideia? Se não conviver, é que nem pedra de ribeiro. Davi foi lá, pegou as pedrinhas do rio para jogar na terra do gigante, não foi? Aquelas pedrinhas redondas. Por quê? Porque elas ficavam se desgastando juntas. Igreja, sim. Tem que conviver para melhorar. Amém, amados. Vença isso em nome de Jesus. Vamos lá. Finanças. Rapidinho aqui, ó. Finanças com prioridades baseadas na equidade e não no desejo. Não gaste dinheiro com o que você quer. Primeiro, gaste dinheiro com o que você precisa. O que você precisa tem que ser questionado se você precisa de verdade. Cuidado. Homem. Gente, maquiagem é essencial para a mulher. Meninas, aplausos para mim, por favor. É. Irmãs. Premier Combate é essencial para o homem. Fabrício não viu. O que é espiritual? É que nem eu, não vejo essas coisas. O que é Premier Combate? É canal de luta de MMA. Eu sou contra, eu não assisto. Eu não sou contra, mas meu pastor é a favor e não vou fazer o quê? Gente, é porque assim, ó. Pra o homem, ó, olha só, homem, ó, isso é uma dica importante para as irmãs. Homem, olha aqui, irmãs, ó, homem, ele às vezes precisa sair para comprar o que já tem em casa. Homem é assim mesmo, um bicho esquisito, é estranho, já tem, mas ele precisa comprar outro. Não, mulher não, isso é para homem. Então, olha só, gente, ó. Mas em nome de Jesus, a gente tem que passar um pouquinho acima da nossa cultura familiar e tem que fazer o que a Bíblia ensina, amém? Não dá. Por exemplo, tem fases, lá em casa agora estamos numa fase maravilhosa, comemos bem, moramos bem, vestimos bem, mas estamos em economia. Estamos bem econômicos. Por causa da situação que nosso país enfrenta. Ok? Mas, presta atenção. Cuidado para você não ser avarento. Por exemplo, se tiver quente, vocês aumentam o ar, então abaixa. Gente, ó, presta atenção, vamos prestar aqui. É bom a gente estar investindo na nossa família, amém, irmãos? Amém? Amém. Olha aqui, ó. Por exemplo, Roberto quer fazer um agrado a Josi. Passa no bolo fofinho. Compra lá uma palha brasileira, um docinho. Pessoal. Mas, não deu. Aí ele vai aonde? No Bebê Suco. Mas não deu. Ele vai onde? Na padaria. Olha, gente. Olha, presta atenção. Esses dias eu queria comprar um perfume para minha mulher, perfume francês, como eu gosto de dar para ela. Mas a nossa época exige comportamentos sábios, amém ou não? Comprei uma latinha de creme da Nivea. Daquele, ó. Gente, ela consegue ser linda até com aquilo na cara? Ó. Foi, amor. Foi, eu troquei. É, amor. E eu comprei, dei a latinha da Nivea pra ela com muito carinho, ok? Dei. Amém? Olha só. Não seja pão duro, mas também não seja perdulário. Investimento baseado no crescimento e não no acúmulo. Presta atenção. Melhor investir em pessoas do que ter uma fortuna mofada no banco. Tem gente que não paga escola pro filho para juntar dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quero dizer uma coisa para vocês aqui, que é importante. Presta atenção. É bom que todo pai de família tenha um pezinho de meia. É bom. Importante. Pai e mãe, porque às vezes as pessoas vivem uma situação de solteirice momentânea. Amém, irmã? Olha aqui, presta atenção. Você vai conseguir ficar aqui atento comigo. Amém ou não, irmão? Amém. Olha aqui, presta atenção, em nome de Jesus. Toda a família deve ter um pé de meia. Eu sempre tinha. Atualmente não tenho, mas vou ter em nome de Jesus, amém ou não? Amém. Agora, não dá para tirar minha filha da colégio particular para fazer um pé de meia. Porque a gente tem que investir. Meu pai, por exemplo, não tem patrimônio. Aí ele diz assim, e ele, olha, nem sou filho de sangue dele. E ele diz pra gente, pros meninos, eu investi em vocês, não guardando, mas investi na carreira de vocês. Um já está ganhando dinheiro, Nuno, engenheiro, gerão, ganhando dinheiro, trabalhando em empresa grande. O outro está na faculdade, na Bolívia, fazendo medicina. O outro entrou em outros cursos de engenharia agora, Davi Mecatrônica, um negócio desse. Formamos. É, Nuno está em Bolívia, né? Está entrando, é. Então, assim, olha só, ó. Gente, eu estudei na faculdade cara. Boa, na Baiana, de Medicina, em Salvador. E meu pai pagava mensalidade, tirava dele, da família dele. Não foi dotado de papel, foi um amor que ele não vê isso. Ok? Então, preste atenção. Isso é importante. O que eu quero sugerir aos irmãos e irmãs? Gastem, ganhem tudo que vocês puderem. Preste atenção. Ganhem tudo que vocês puderem. Gaste o mínimo que você puder, sem ser pão duro, ok? Tenha reserva. Aí você diz, ah, pastor, não dá. Engraçado, né? Como que não dá? Se tem alguém que ganha menos do que você. Gente, eu com você, vamos admitir que dá. Em nome de Jesus. Me ajude nessa. Porque se tem alguém que ganha menos do que você e sobrevive, essa diferença que você gasta mais, você não podia estar economizando? Podia. É uma coisa que para a gente orar, para Deus mudar a nossa cultura, amém? Às vezes é um plano de 2, 3 anos, de 10 anos. Nem que seja um pouquinho. Nem que seja, a Bíblia diz que o Senhor abençoa os nossos celeiros. Ou seja, Deus não tem nada contra você ter um dinheiro guardado. Amém, irmãos? Às vezes é para socorrer alguém da sua família. Às vezes é para socorrer você. Eu lembro que uma vez teve uma irmã que teve um problema de saúde. E aí, isso, glória a Deus por isso, não falam por mim, estou dando um exemplo. E aí, eu não tinha cheque. Mas no hospital, tinha que dar um cheque a portador de R$400 para ter consulta. Eu fui lá levar o dinheiro que eu tinha. Se eu não tivesse, a irmã podia até morrer. Eu não estou lhe culpando porque você não tem, preste atenção. Amém, irmãos? Eu estou lhe sugerindo para orar, começar a se organizar para que você tenha. Amém, irmãos? Para você ajudar os outros, para você ajudar a sua família, às vezes para ajudar a sua igreja também. Ok? Então, E quando eu falo igreja, não é instituição somente, não. São os irmãos, amém, amados? Então, vamos mudar essa cultura em nome de Jesus, amém? Isso é possível. O americano, ele pode ser pobre como for. Se ele for evangélico, a maioria deles tem um dinheirinho guardado. Porque ele aprende na igreja. Amém? Então, vamos aqui comigo, tá? Separando oportunidade. Olha, isso aqui é legal. Se não der tempo para tudo, a gente termina daqui a pouquinho. Ó, separando oportunidade. Sim, e daí que está na promoção de prioridade. Gente, é tão tentador a gente chegar, né? Os homens, chegar numa loja e ver o celular de última geração pela metade do preço. E daí? E daí que está pela metade do preço? A irmã passar na frente da loja e ver que... Não posso falar de bolsa e sapato. E ver que a roupa está na metade do preço. E daí que está na metade do preço? Está precisando? Não. Não compra. Amém, irmãos? Hã? Diga. Doutor, você me dá uma água, aqui, ó. Doutor Dinheiro, que dá reportagem no Fantástico. Uma certa feita, ele sugeriu que, sem alguma coisa que está realmente em promoção, compre e guarde para dar de presente. Isso. Eu ia falar isso. Ótimo, muito oportuno você falar isso. Se você tiver dinheiro guardado e algo está na promoção e aqui não vai defraudar o seu orçamento, compre e guarde. Ok? Agora, não é bom fazer isso com certo tipo de roupa, né? Porque às vezes a moda passa, se precisa de uma mulher. Homem não tem problema com isso. Ele pega a camisa e comprou há 4 anos, está nova. É não, gente? A gente, acho que é um pouco de evolução, né, gente? Então, ó, separando a oportunidade. É vintage, gente, é vintage. É, tá velha, mas não tá, ok? Deixa eu dizer uma coisa, eu falo muito pros irmãos que eu acompanho no discipulado. Toda casa, isso é muito importante, ok? Toda casa, todo homem, pai de família, mulher, mãe de família, olha aqui, ó, gente, ó, tem que ter um livro caixa. Tem que ter. Homens modernos como o Chateau devem ter uma planilha caixa. É, Patrick. Patrick, quando sendo discipulado, falei: bem, Patrick, você tem um caderno com suas finanças? Ele deu uma risada. Quá, quá, quá, quá, quá, quá. Mangou de mim, me humilhou, brincadeira. Ele riu de mim tanto, Roberto. Aí eu falei assim: poxa, mas é tão sério. Ele falou assim: eu tenho uma planilha do Excel. Você quer pra você? Eu falei: não, deixa isso pra lá. Eu continuo com meu caderninho mesmo. Como é que dá um bang aí, some tudo? Desde que eu casei, eu tenho um caderninho. E, gente, é tão bonito. Eu pego o meu caderno com o meu primeiro salário. Gente, era tanto dinheiro. Era tanto dinheiro. Hoje eu ganho mais de 4 vezes mais. E parece que não é tanto dinheiro assim. Gente, eu olho, era muito dinheiro que eu ganhava. Gente, eu olhava e falei assim: meu Deus, é dinheiro demais. Hoje eu ganho muito mais. Então, a ideia é... Estou ministrando para vocês e para mim também, amém, irmãos? A ideia é o seguinte... E esse aqui é uma máxima, preste atenção para você falar para sua carne. Olha aqui, eu quero que todos vocês ganhem mais. E oro por vocês por isso, sabia disso? Eu tenho um quadro lá no meu escritório em casa, com o nome de todos vocês. Aí eu boto a mão em cima assim, ó. É fogo, é glória. Eu digo: Senhor, toma o orçamento do meu irmão aqui, Senhor, prospera aí. Eu oro por todas as áreas. Quero que todos ganhem mais. Amém ou não? Para vocês são espirituais mesmo. Falar em dinheiro, ninguém dá um amém forte. Amém? Tá vendo? Amém? Amém! Não é não ser espiritual de ninguém ganhar um pouquinho mais. Mas olha só. Você não precisa ganhar mais. Presta atenção. Você precisa gastar melhor. Você não precisa ganhar mais. Você precisa gastar melhor. Talvez você não esteja gastando bem. Ok? Vamos lá. É, aqui é forte agora, irmãos. Aqui vai ser forte agora, assim, ó. Espero que você continue me amando depois dessa, viu? Eu vou até pedir pra vocês lerem pra mim. Por favor, leia aquele último ponto ali. Vocês não enxergam, não? Vamos lá. Último ponto. Vai lá, Juliana. Puxa aí. Quem não se estima, rouba a Deus. E quem faz caridade com o indivíduo é como quem rouba frutas do vizinho, as distribui e ainda recebe. Amém ou não, igreja? Amém. Irmãos, isso é muito sério. Por exemplo, nessas situações de crise, dificuldade, eu vejo como a gente é... Deus nos dá uma oportunidade maravilhosa da gente dizer em que é que está nosso coração. Eu lembro que uma vez eu parei de dizimar. E pastor, quando quer pecar, meu irmão, usa a Bíblia. Felizmente, isso é trágico, mas é assim. E aí, eu pensei... Aí comecei um monte de texto, né? Eu sou o sacerdote. Quem tem que receber sou eu. E aí a carnalidade foi um negócio sério. Só que Deus me ama por misericórdia e graça. E veio um diácono de Salvador que o filho ia fazer prova do vestibular aqui. Mas 15 minutos a gente termina. Pra vocês não dormirem, mas aí quem tá do lado acorda. 15, baca aí. Ó, presta atenção. Aí o homem encontrou comigo porque ele, o filho ia fazer uma prova da UESC. Aí ele falou, vamos comer uma pizza, pastor? Eu falei, claro. Aí fomos comer. Isso é um diácono de Salvador, chama Davi Lessa. Aí Davi Lessa está comendo, e eu comendo também, a pizza deliciosa com sal. Irmãos, do nada, estávamos começando outro assunto, nada a ver, Deus tomou a boca do homem. E ele falou assim, pastor, o senhor... Estou toda vergonha disso. Pastor, o senhor sabia que tem pastores que não dizimam, que roubam a Deus? Gente, o que eu fiz? Rapidamente cortei um taco de pizza que não tinha mais tamanho, enfiei na boca e falei assim, que absurdo. Gente, aquilo me marcou profundamente. E ali tomei atitude e parei de fazer isso. Olha que Deus cuidadoso, né? Nada, não tinha nada a ver a conversa com a outra. Ele falou assim, como eu disse, ó, para de fazer isso. Você, não, estou falando para você não. Estou falando que foi comigo, entendeu? Ele falou assim, para de fazer isso. Então, em nome de Jesus, tem uma atitude de fé. Se você não vive com 90%, você não vai viver com 100%. Não vai. Não vai viver com 100%. Eu digo isso para vocês com muita tranquilidade, porque a finança da gente é aberta, eu nem pego no dinheiro. Todo aberto, todos os membros, você sabe com o que a gente gasta. Então, eu fico em paz, vocês conhecem a gente aqui, ok? Mas não faça. Tenha alegria em contribuir. Não dê amarrado não, irmãos. Dê com alegria. É a sua casa, a sua igreja. Gente, eu digo para vocês, 3 igrejas de Itabuna fecharam esses dias. Faço parte do grupo de pastores no WhatsApp, 3 igrejas fecharam. Os pastores não conseguiram pagar os lugares que eles congregavam. A diferença da gente é que se a gente não conseguir pagar, a gente vai para as casas. E está vendo que é importante a estrutura de igreja nas casas? Quando eu chamo vocês para vir para o Caleb para treinar, porque se agora a gente não puder pagar, a gente vai para as casas. Até resolver isso. Mas que em nome de Jesus isso não seja um problema para você. Amém, amados? Comida, eu vou só ler essa parte aqui que eu sei que não tem problema com isso. Uma cultura à mesa de comunhão sem glutonaria, ok? Vamos comer junto, mas sem glutonaria em nome de Jesus. De fartura sem desperdício. De variedade sem ostentação. Não precisa ter pratos que não dê para comer todo mundo. Não precisa, tá? De disciplina sem militarismo. Crianças não escolhem totalmente a comida. Comer é um presente para elas. Mais introdução de novos alimentos, ou alimentos pouco saborosos, fígado, giló, essas coisas, tem que ser feito com paciência, para não irritar os filhos e não criar transtornos alimentares. Às vezes, coma tudo, coma até pelo nariz. Não faça isso. Não faça isso. Ok? Coma. Não vai comer, não come nada. Não come nada. Esses dias eu entrei numa crise ética, porque lá em casa tem essa regra. A Sofia não almoçou. De fato, dia, eu posso falar isso tranquilo, que o Paulo cozinha muito bem. Não foi um dos melhores dias. Foi comida nova, foi muito, assim, alternativa à comida. Muito boa nutritivamente, mas não foi assim saborosamente. E aí Sofia disse, não, não vou comer. Aí eu pensei, o que eu faço? Porque quando Sofia não come, a regra lá em casa é, não comeu essa comida, passa o filme e bota na geladeira para a próxima refeição. Ok? Mas era na escola, não tinha como ela levar a comida de casa para a escola, entendeu? Foi uma crise ética aí, a gente acabou resolvendo ela comer outra coisa na escola. Mas a ideia é o seguinte, criança quer comer o quê, filho? Ah, eu quero bife parmegiana. Aí a mãe vai ter que se virar em queijo, em carne. Não, não, não, não, não, não, não. Criança não escolhe a roupa que vai usar. Você pode até dizer, escolhe uma roupa. Se você não concordou, bote outra. Ok, irmãos? Amém? É bem assim. Não dá para dizer assim, não, não quero isso, vai ter que fazer aquele macarrãozinho sem óleo com o molho tal, com tal. Gente, pelo amor de Deus, não é saudável, não façam isso. A criança tem que comer o que serve na mesa. Ela pode até escolher entre alguns alimentos, mas ela tem que comer legume, tem que comer verdura. Às vezes é difícil, é. Às vezes quebra um pau lá em casa. Mas ela come. E se não comer, não tem problema. Também não come a comida. Ok? Claro, a gente está crescendo, né? Não sou perfeito nisso, mas o princípio é esse. Amém ou não? Zelo do corpo. Podia chamar aqui, né, nossos atletas para poder fazer essa mensagem aqui, mas vou tentar, tá bom? Senão vai ser moralismo, né? Não posso fazer o que eu não faço, mas eu estou caminhando, viu, gente? Eu estou no terraço lá de casa, fico rodando. Você acha que eu rodo muito aqui? Eu rodo mais no terraço lá de casa. Vamos lá. Asseio, diferente de maquiagem, né? Mudar o número da calça é legal, né? Mas não resolve. Separando público e privado. Criança dorme no quarto. Criança não toma banho com outra pessoa nua, nem pai nem mãe. Gente, olha aqui, tem famílias que têm dificuldade com isso. Olha aqui. A criança não deve ver o nu dos pais. Nem a menina da mãe, nem o menino do pai. Não deve. Por quê? Preste atenção. Uma menina que toma banho todo dia com a mãe, no dia que outra mulher tirar a roupa para ela, normal. Entenderam? Menina toma banho, a mãe dá banho nela quando é pequenininha, depois a mãe ensina ela a tomar banho, depois ela toma banho sozinha, a mãe confere, depois ela entra no banheiro e toma banho. Amém, irmãos? Então, o nu dos pais é o nu dos pais. Reserva isso para os pais. Ok? Tem casa que é naturalismo, todo mundo nu. Que nem aquela música, todo mundo nu. Não, gente. Não, não, não, não, não. Não, não, não. O nu dos filhos, a Bíblia diz isso no versamento todo. E é um mandamento que o novo não corrige, então fica. Amém, irmãos, ou não? Princípio de hermenêutica básico, né? Que estuda teologia aqui, sabe disso. Princípio do velho que o novo não corrige, fica o princípio do velho. Então, o nu é preservado. Ok? Por favor, confie em mim, isso é importantíssimo. Tá? Saúde acima da beleza. Às vezes a pessoa tem disposição para cuidar de si. Estamos terminando já, presta atenção. Mas é assim, olha só. Cuide da sua saúde por causa da sua saúde, amém, gente? Se você cuidar da sua saúde por causa da aparência, você vai fazer exercício errado, você vai fazer mal ao seu corpo. Olha, tem gente que já desistiu de cuidar da saúde. Não, lá em casa a gente está começando a cultura de exercício. Minha mulher, eu, a gente está crescendo nisso. A filha está um pouquinho mais magrinha, a gente está nessa. Ok? Mas é a culpa de Laí que mandou você engordar, Juliana. Você está totalmente sem culpa, viu? Pare com isso. Então, vamos lá. Cultura. Filhos que aprendem vendo os pais fazendo. Se seu filho não vê você lendo a Bíblia, lamento, ele não vai ler a Bíblia. Fazendo com os pais, sendo observado pelos pais enquanto fazem, sendo enviados pelos pais a fazerem. Olha só, estamos terminando já, acho que é o último slide. Olha só. Presta atenção aqui. Se tem uma coisa no nosso país que é democrática, é o acesso pelo estudo. Veja bem. É claro que ter mais dinheiro tem mais possibilidades, isso é realidade. Mas as pessoas que se empenham, mesmo pobres ou muito pobres, elas conseguem ascender socialmente. Invista também no seu filho nisso, sim, invista. Por exemplo, o menino vai fazer uma aula de capoeira ou inglês, bota ele no inglês. A capoeira é saudável? É, mas você pode fazer atividade física com ele sem custo. Amém, irmãos? Simples assim. É função sua investir seus bens em seus filhos. Agora, você não pode falar que uma vez eu tratei de uma moça, né, há muitos anos, que ela falou assim, meu pai dizia para mim, você é a minha caderneta de poupança. Não, pelo amor de Deus, não chegue a tanto, amém? Você não deve ir a esse ponto. Tá, mas vamos aqui. Espiritualidade, isso aqui é o mais importante. Piedade é pietismo. Uma vez eu estava botando Sofia para dormir e aí, vamos orar, filha, vamos. Ela começou a orar, Senhor, eu sou meu pai, minha casa, minha mãe. Aí, Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, perdoa os pecados do meu pai. Parou a oração e falou, não, pai, desculpa, o Senhor não peca. Aí que uma vontade de dizer, filha, amém, vamos dormir. Quando acabou a oração, o que é que ela perguntou, é claro? Aí eu falei, filha, infelizmente papai peca. Gente, pense numa cara de decepção. Sofia, ah, pai, você peca? Aí eu falei, pior que sim, filha. Aí ela que perguntou o quê? Claro, como? Aí eu falei, isso eu acerto com Deus e com seu avô, que é meu discipulador. Não tem que confessar pra você. Brincadeira, eu falei assim, filha, olha, nem sempre eu faço o que eu planejo, o que eu quero. Aí eu falei, pecado acontece. O que eu não posso é planejar o pecado. O pecado tem que ser um acidente, amém, irmãos? Então, aqui, ó, piedade e pietismo. A gente peca, peca, os filhos têm que ver a gente se consertando, irmãos. Se você fez a bobagem em frente ao seu filho, peça perdão a ele pela bobagem que você fez. Amém, amados? Tem pai que diz, não, não é tão grave não, filho. Não, pecou, peça perdão. Diga, errei, pequei. Outro dia eu chamei falei um palavrão no trânsito. Chamei o sujeito de idiota. Aí minha filha, nunca tinha me visto pecar, né? Aí ela disse, pai! Aí eu falei, perdão, filha, perdão. Gente, eu tive que me explicar tanto. Ela, não, pai, é assim mesmo, as pessoas pecam. Até o senhor peca, né, pai? Falei. Porque se eu tivesse dito, não, filha, mas ele é um idiota mesmo. Porque ele me ultrapassou. Que desastre, né, fazer essa menina. Né? Vamos lá. Devoção sem exclusão. Tem tempo para devocional e não tem tempo para criança. Irmãos, olha só. Estava lá. Pronto, quem manda que sou eu mesmo agora é a vigília, acabou. Os irmãos brasileiros são para a Coreia. Aí chegou lá, um brasileiro falou besteira. Ah, vocês oram muito da cultura de vocês. Aí um pastor coreano pegou a palavra. E o tradutor tentando amenizar, né? Aí o tradutor pegando leve. Olha o que o pastor falou. Eu viajo ao ocidente, já fui em Nova York, já fui em Madrid, já fui, começou a falar a vários lugares. E vocês acordam cedo? Sim. Só que nós acordamos cedo para orar, vocês acordam cedo para ganhar dinheiro. Se não tem tempo para orar, acorde mais cedo. Amém? Se não tem tempo para orar, durma mais tarde. Não responda, não responda. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Então, em nome de Jesus, é prioridade. Agora, às vezes a pessoa tem tempo para orar, tem tempo para ler a Bíblia e não tem tempo para brincar com o filho. Está errado. Tem que ter tempo para as duas coisas. Bíblia lida, porém, ensinada principalmente com a conduta. Se você ensinar texto, o filho não vai pegar. Ensine conduta bíblica que ele pega. Culto doméstico e atitudes públicas. Gente, já fiz lá em casa, parei de fazer, vou faltar. É bom demais. Senta a família toda, abre a Bíblia, medita 10 minutos, 15 minutos, aplica o princípio, ora para o missionário, né, amor? A gente fazia todo dia antes de almoçar. Não voltava a fazer lá em casa. A gente tinha um calendário de missionário no mundo, da Igreja Batista, que é amigo meu, missionário nos índios. Todo dia a gente orava para o missionário. E não era assim, Senhor, não sei se está vivo, mas se tiver, todo dia, nós, antes do almoço, e quero voltar isso lá na minha casa. Sugiro para você também. Culto doméstico, vamos santificar nosso lar. A gente tem tempo para ver jornal, para trabalhar, fazer um monte de coisa. Por que não cultuar o Senhor na nossa casa, coletivamente? Vai fazer isso também, em nome de Jesus, ok? Cara, então por isso que eu botei ali, culto, cresci assim com minha avó fazendo todos os dias. Culto doméstico, atitude pública. Se tem princípio em casa, você vai ver o menino fazendo bonito lá fora, amém? A esposa e o marido fazendo bonito lá fora. Casal que não congrega gera filhos resistentes à igreja. Aqui termina. O casal que não prioriza congregar, presta atenção, vai gerar filhos resistentes à igreja, de uma forma geral. Gente, tem que ter empolgação. Bora, galera, bora pra igreja. Bota a roupa bonita, arruma aí, bota o perfume. Era o maior programa que a gente tinha lá em casa. Isso que a gente era pobre. Sabe o que é que tá acontecendo com a igreja brasileira? Mesmo com essa crise toda, gente, a gente... Que crise o quê, gente? Crise era que a gente de manhã tinha que comprar uma bola, chuveirinho, porque de tarde era 3 preços da bola, né, Lucas? Isso é que era crise. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, a gente tem que dar ritmo a isso. Sofia, eu trago a minha oferta, eu entrego a minha oferta, meu dízimo, do mês. Eu fico Dia primeiro, às vezes dia primeiro é domingo. Passa um cheque e dou meu dízimo. Prioridade. Aí, às vezes, outro dia, a Sofia falou assim, pai, a oferta, eu já tinha dado o meu. Aí eu falei, pega na minha carteira. Hoje, foi logo a nota de 50. Eu vou fazer o quê? Vou falar com o chatão pra devolver? Não pode, né? Aí, glória a Deus, foi lá. Alegremente, ela me vê separando o dízimo. Às vezes, ela vê assim, muito dinheiro. Aí vem gordinho um envelope, ela diz, pai, tudo isso? Eu falei, glória a Deus, é muito menos do que ele nos deu. Aí ela fala, então dá mais, pai. É mais crente que eu, essa menina, viu? Então, irmãos, em nome de Jesus, congregar é prioridade, congregue. Você não gosta da sua igreja? Goste. Você tentou muito tempo? Ore a Deus e congrega em outro lugar. Eu lhe dou uma lista de um monte de pastor sério que eu conheço, gente boa. Eu lhe indico e lhe abençoo. Chorando, mas abençoo, ok? Tente me ajudar, se não gosta de alguma coisa, eu vou mandar você me ajudar naquilo, provavelmente, entendeu? Mas não ignore sua igreja em nome de Jesus, amém? Vamos lá. As prioridades são conhecidas a partir de como você dedica a elas. Vou só ler para a gente terminar, que está muito adiantado. Se Deus é a sua prioridade, essa aqui para mim é a melhor parte de hoje. Lê ali o segundo ponto, por favor. Resumindo, vá. Como é que eu digo que eu amo minha mulher, mas não gosto de estar com ela? É meio esquizofrênico isso. É meio paranoico. Como é que eu digo? Eu amo Paula, amo Paula. Eu só não gosto de ficar com ela. Andar com ela, para mim, não dá. Eu amo Deus. Eu só não gosto de orar. Eu amo, sou apaixonado por Jesus. Não gosto de ler a Bíblia. Como é isso? Percebeu que tem alguma coisa errada, irmãos? Percebeu? A Bíblia diz, aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e os obedece. Esses são os que me amam. Como é que eu tenho os mandamentos sem orar e sem ler a palavra? Então, que em nome de Jesus, Espírito, frutifique essa palavra no seu coração. Amém? E para terminar, considere abrir a sua casa para ser um núcleo de igreja local. Isto é uma excelente forma de amalgamar família e igreja. Pense nisso. Coloque-se diante de Deus, né? O seu sofá vai se estragar um pouquinho, não tem problema. Porque ele não é de Deus, amém ou não? Ué, você ganha outra. A medinha. Então, irmãos, olha, não tem coisa melhor do que essa casa se gastar com o reino de Deus. É bom demais. O mural do núcleo está só a semana toda na sala. Já faz parte, né, Edinha? E é bênção, gente. Não tem coisa melhor. Amém ou não? Amém. Abra, pergunte a Deus. Tá? E obrigado e viveram felizes para sempre. Amém? Vamos ficar de pé e fazer um clamor para nossas famílias em nome de Jesus. Ore comigo em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pode levantar a voz. Senhor, nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor intervém em nossas casas em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, venha ressuscitar o que é santo, o que é sagrado do Senhor em nosso lar. Que o Senhor venha impactar o nosso coração, lembrando dos princípios que o Senhor falou essa noite. Nos faz a nossa família como lugar de crescimento, de cura, de bênção, em nome de Jesus. Nós queremos consagrar os nossos lares ao Senhor. Livre o nosso lar de toda apatia, toda morbidão, toda molidão espiritual, em nome de Jesus. Que a nossa casa, posso dizer, a minha casa será chamada casa de oração, em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor o nosso lar, consagramos ao Senhor a nossa família, e que em nome de Jesus possamos usar ela como, Senhor, um manancial para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, por cada família aqui representada, que Teu Espírito Santo, Senhor, aplique em nossos corações a palavra que o Senhor nos deu hoje. Que o Teu próprio Espírito Santo nos faça ser caçadores de princípios. Que, como o Senhor nos falou aqui, não tem como amar o Senhor sem amar, colher do Senhor e plantar as Tuas sementes. Não tem como te amar sem viver os teus princípios, lendo tua palavra, meditando nela, orando, falando do teu amor, convivendo com a igreja. Como que nós amamos se não for assim? A palavra diz que aquele que não ama o irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? A palavra diz que aquele que não tem os meus mandamentos guarda, esse não me ama. Então, amar o Senhor é ter seus mandamentos, é guardar, é sei fazer discípulos, assim conhecerão que eles me amam quando fazem discípulos. Que seja assim conosco em nome de Jesus, para a glória eterna do teu nome. Leva-nos em paz para casa, abençoamos esse alimento em nome de Jesus. Amém.